de Claude Debussy, Imagens para a Orquestra, na interpretação da Orquestra de Cleveland sob a regência de Pierre Boulez. Essas foram imagens de Claude Debussy na interpretação da Orquestra de Cleveland sob a regência de Pierre Boulez.